sucesso, um grande sucesso. Giro pelo mundo dos famosos, MC Guimê apaga posts de rede social após justiça autorizar bloqueio do dinheiro de Lerxa por dívida. Tá devendo. O cantor MC Guimê intrigou aí seguidores nesta quinta-feira ao apagar quase todas as publicações de seu perfil no Instagram. Ele deixou apenas 3 posts ativos na rede social e trocou sua foto por um coraçãozinho. Entre as publicações excluídas do cantor estão todas as fotos que ele tinha com a mulher, a funkeira Lerxa, e o vídeo de pronunciamento gravado por ele depois de ser eliminado do BBB 23. Pois é, agora Guimê tem apenas 3 postagens na rede social e todas elas têm relação com a estadia do MC aí na casa mais vigiada do Brasil. O cantor manteve uma foto tomando sol durante o reality show também e 2 vídeos de sua participação no programa, sendo um deles um VT feito pela produção e o outro do momento em que ele indica Gustavo ao paredão com o poder supremo. Pois esse negócio de BBB pra ele não foi legal, não. Não ganhou nada no BBB e ainda perdeu a mulher. Acabou o casamento dele. Que loucura. Agora 9:45 agora. 9:45, Happy Day. E agora, na Nova FM, Momento Pet. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza. Faz parte da sua família. Vai começar o Momento Pet, latindo, miando no domingo. O importante é seu pet sorrindo. Oi, gente, chegando, hora do nosso Momento Pet e muitas dicas para você, para o seu amiguinho pet, o seu gatinho que vai conhecer novos sabores com as dicas que nós vamos passar aqui, falando dos cuidados também para você alimentar bem a sua calopsita que você tem aí em casa. E para começar, o que pode ser um calo no cotovelo do seu cachorro? Olha, gente, há diferentes tipos de protuberâncias que podem surgir no cotovelo do cachorro, sendo que o calo é um dos mais comuns. É resultado de um crescimento exuberante da última camada da pele. Esse é o quadro conhecido como hiperqueratose. Porém, podemos até ter um tumor, que acabam sendo confundidos com calos. Além dos higromas, que correspondem à inflamação extracapsular da membrana sinovial da articulação. Então é assim, sempre que você notar ali uma mudança na aparência e no comportamento do seu cão, leve-o assim que possível para fazer um check-up. Momento Pet, com a apresentação aqui do André Aguiar. Comidinhas para gatos. O seu gatinho vai adorar o nosso próximo Momento Pet. Até já, pessoal. Você ouviu o Momento Pet, latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. Você ouviu Momento Pet. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza. Faz parte da sua família. Fecha mês Terra Azul. Dias 30 e 31 de março. 2 dias inteiros com ofertas imperdíveis para você aproveitar. Produtos selecionados com desconto de até 15% nas lojas e no site. Para encher o seu carrinho. Corra para aproveitar. Fecha mês Terra Azul. Se você busca uma forma de aumentar os seus lucros aí no final do mês e trabalhar com facilidade, nós temos a solução. Você pode ter muitas vantagens com a Mahogany Maranhão. Quer saber como? Seja uma revendedora Mahogany. Revendedoras têm até 35% de desconto, facilidade para as compras, entrega para todo o Maranhão, treinamento sobre os produtos e vendas, promoções exclusivas, parcelamento facilitado e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe aqui de São Luís e Imperatriz através do número 3311-0177. 3311-0177 é ligação e é o WhatsApp. Transforme o seu estilo de vida com a Mahogany. Seja uma revendedora. Mahogany, a fórmula da vitalidade. Eu vou ligar pra Verônica. Ela é caquinguenta, o apelido dela. Aí eu vou dizer que ela quer ceder o vaso sanitário dela pro vizinho. Tá bom? É o projeto Meu Banheiro, Minha Vida. Isso é bacana, você tem um vaso sanitário, um bojo, uma latrina, né? Pra tá deixando os outros obrar. Aí faz doações, pra fazer doações. Ele tá fumando. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem, aí. Como é que a senhora tá, hein? Eu tô bem, e você? Tudo tranquilo. É Dona Verônica que tá falando? É, quem é? Dona Verônica, a gente é aqui do projeto Meu Banheiro, Minha Vida, e a gente tá querendo falar um pedacinho com a senhora. Eu não falei com você não, estou de banheiro não, não falei não. Nós nunca fomos nessa história não, Rúcio. Pois tá escrito aqui que a senhora tá de acordo em ajeitar, em arrumar o banheiro pros vizinhos. Ah, eu não sei quem foi isso não. Eu nunca fiz isso não. A senhora até disse que quando os vizinhos tivessem com dor de barriga, disfuneração a nível de diarreia, podia vir pro banheiro da senhora que resolvia. Chiquinho. Eu mesmo não, Rúcio. Ah, então se foi eu não, foi outra pessoa. A gente ficou tão feliz, né? Porque a senhora é uma pessoa tão boa, Dona Verônica, deixar os outros de fora usar seu banheiro, sua privada. Eu nunca ouvi falar com você esse só de banheiro, não. Mas me tira só uma dúvida. Esse banheiro é aquele que é de caquinguenta, é? Como é? Eu digo, não é você que tem uma caquinga que chama até urubu? Não, vai pra lá. Eu não quero nem saber de conversa. Pô, acabou, tchau. Caquinguenta? Ah, calou, pô. Caquinguenta? Que dá festa. Ai, que lascal. Catinha, tá tudo bem, mulher? Ela saiu linda. Eu não vou mais ligar de novo, não. Tô ensinando uma pegada de homem. Você tá falando? Ei, vizinho, não vou mais querer usar o banheiro, não, que é muita caquinha, viu? É o da sua irmã, da sua mãe, e aí? Meu marido traga pra aquele Cadê a caquinguenta, hein? Seu viado, seu corno. Tu também é caquinguenta? Caquinguenta é seus c******. Isso pelo menos eu faço pra acabar com a caquinga. E o seu corno safado, seu c******. Descarado. Tenha vergonha na cara, safado. Você Mas fica tá. passando troco. Cadê a caquinguenta? Respeita os outros. Essa caquinga tá onde, hein? Tá na sua roupa, fila da p***, safado. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. Falamos em show de economia, qualidade em produtos e atendimento, estamos falando de Show de Bebê Coab. Lá você encontra tudo que a mamãe e seu bebê precisam. Enxoval completo, da chupeta ao quarto, todo montado e decorado, e tudo isso com o menor preço, melhor atendimento e forma de pagamento. E tem mais, a entrega dos móveis é grátis. Siga nossas redes sociais, @ Show de Bebê Coab. Fone 98996213720. Show de Bebê Coab, tudo para o conforto do seu bebê. Tá todo mundo ligado na Nova. Se você busca uma forma de aumentar seus lucros no final do mês e trabalhar com facilidade, nós temos a solução. Seja uma revendedora Mahogany. Aproveite as inúmeras vantagens que só a Mahogany oferece para você. Revendedoras têm até 35% de desconto. Facilidade para compras, entrega para todo o Maranhão. Treinamento sobre os produtos e vendas. Promoções exclusivas, parcelamento facilitado e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe de São Luís e Imperatriz através do número 98-3311-0177. Ligação e WhatsApp. Transforme seu estilo de vida com a Mahogany. Seja uma revendedora. Mahogany, a fórmula da vitalidade. Conheça uma nova forma de investir no seu futuro e garantir uma renda extra com a PagBet. Aqui você tem as melhores cotações, jogos ao vivo, e-sports e Aviator. E sabe o que é melhor? Se o seu palpite for certeiro, o Pix cai na hora. Vem mudar de vida com a PagBet. Acertou?

Nova FM, a mais gostosa de ouvir. Felipe, Planeta de Cores. 10:01 aqui na Nova. Vou pro intervalo, volto já trazendo ele, Rafael Sombra e o quadro Empreendedorismo na Prática. Fidelize seu cliente sem gastar muito, é o tema de hoje. Faça sua pergunta e concorra aqui a um kit maravilhoso da Mahogany. Segura, já a gente volta. É Rapidex, a gente volta já trazendo muito mais aqui na Nova. Nova Esporte Clube. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo esportivo, no Maranhão, no Brasil e no mundo, em um minuto. Nova Esporte Clube. Olá, uma ótima sexta-feira para você ligado aqui na Nova FM. Vamos falar de esporte? Olá, vamos falar de decisão do Campeonato Carioca? Flamengo e Fluminense começam a decidir amanhã quem vai ficar com o título de campeão estadual de 2023. Apenas em 2 dias de comercialização abertos exclusivos para os sócios do Fluminense, mais de 28 mil ingressos foram vendidos e check-ins realizados. Ontem começaram as vendas online para quem não é sócio do Fluminense e para torcedores do Flamengo. Começaram ontem também as vendas de ingressos em pontos físicos. O tricolor tenta o bicampeonato e o rubro-negro quer interromper essa sequência. A partida de amanhã no Maracanã está confirmada para 16:00. Você ouviu Nova Esporte Clube. De volta a qualquer momento com mais notícias do esporte no seu rádio. Fique ligado. Oferecimento PagBet. Acertou? Tá pago. Vem mudar de vida com a PagBet. Apostas pelo site pagbet.com. Siga no Insta, @PagBet. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. Ele vem aí, agora em carreira solo. Nesta sexta, dia 31, a partir das 16:00, tem Luan Costa, ao vivo, no Pocket Show da Nova.